Seção 190 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Soneto. E ele morreu. Ele, que foi um forte, que nunca se quebrou pelo desgosto, morreu. Mas não deixou nara do rosto um só vestígio que acusasse a morte. O anatomista que investiga a sorte das vidas que se abismam no sol posto ficaria admirado do seu rosto, vendo-o tão belo, tão sereno e forte. Quando meu pai deixou o lar amigo, um sabiá da casa, muito antigo, que há muito tempo não cantava lá, diluiu o silêncio em litanias, e hoje, poetas, já faz 7 dias que eu ouço o canto desse sabiá. Fim do poema.